pensamentos que eu fiz pra vocês que acham que eu tô por baixo. Mas na real, que não tão por baixo, são vocês. Venha, venha! Você que tá aí me criticando, fala mais alto, não dá pra te escutar aqui do topo. Ralei a vida inteira só sufoco, mas sei que minha estrela vai brilhar. Eu nunca tive inveja de ninguém, meus sonhos vão fluir, eu digo amém. Um dia ainda vou concretizar, ninguém preciso derrubar, ainda vou ter muita grana. Sou eu quem dita as minhas regras, sou eu quem dá a direção. E você de tristeza vai chorar, não conseguir me derrubar. Porteiro de mansão, prata, rubi, diamante no sapato. E você é carrapato, ao meu lado me beijando. Fica com meu senhor, baby, porque eu tô divando. Spice Mix, a mistura mais picante do planeta, meu compadre. Eu vou passar meu nome, tá no ativo, confio em Deus, mando só assim, conquisto o meu espaço. Você soube falar mal, me criticar, tive que economizar, ganhei no grito trabalhando. Sou eu quem quita as minhas regras, sou eu quem dá a direção. E você de tristeza vai chorar, não conseguiu me derrubar. Roteiro de montão, prata, rubi, diamante no sapato. E você é o carrapato, ao meu lado me beijando. Fica com meu suor, baby, oh, porque eu tô vivendo. Fica com meu suor, baby, porque eu tô vivendo. Eu vou passar meu nome, tá no osso, dou confio em Deus, eu ando só, assim conquisto meu espaço. Você soube falar mal, me criticar, se vi que economizar, ganhei no grito trabalhando. Sou eu quem quita as minhas regras, sou eu quem dá a direção. E você de tristeza vai chorar, não conseguiu me derrubar. Roteiro de montão, prata, rubi, diamante no sapato. E você é o carrapato, do meu lado me beijando. Fica com meu suor, baby, porque eu tô divando. Fica com meu suor, baby, porque eu tô divando. Fica com meu suor, baby, oh, porque eu tô divando. Eu tô divando. Beijo, beijo, valeu, Spice Mix. Vem que vem, aqui a gente faz acontecer. Eu tô divando.